amor acontece, a gente esquece que sofreu um dia. Dizem que quando o amor acontece com a gente, o mundo parece ficar mais bonito. Tudo é felicidade, é sonho, é beleza, prazer e certeza de um renascer. Tristeza logo se vai, a saudade também, solidão vai além carregando a dor. E quando eu te encontrei, minha vida mudou e tudo que dizem se realizou. O rio dessa paixão me mostrou outra nascente. Despejou felicidade, fez as gotas de saudade sumirem noutra corrente. Nesse rio de amor, quero me banhar pra sempre. Na cidade ou lá na roça, na cabana ou na palhoça, com você vivo contente. Ô, Jaqueline, que bom ter você aqui. O prazer é todo meu, querido Chico. Pode deixar que agora é comigo. Dizem que quando o amor acontece com a gente, o mundo parece ficar mais bonito. É felicidade, é sonho, é beleza, prazer e certeza de um renascer. Tristeza logo se vai, a saudade também, solidão vai além carregando a dor. E quando eu te encontrei, minha vida mudou e tudo que dizem se realizou. Essa paixão me mostrou outra nascente. Despejou felicidade, fez as gotas de saudade sumirem noutra corrente. Nesse rio de amor, quero me banhar pra sempre. Na cidade ou lá na roça, na cabana ou na palhoça, com você vivo contente.